Ficheiro 46. Jamie parecia saber para onde nos dirigíamos. Finalmente, parou ao pé de uma enorme rocha, com cerca de 6 metros de altura, cheia de saliências e fendas pontiagudas. Tanásias e madressilvas cresciam nas fendas e oscilavam precariamente como bandeirolas amarelas contra a pedra. Agarrou-me na mão e indicou com a cabeça, indicando a rocha à nossa frente. Vês aqueles degraus ali, Cessenar? Achas que consegues? Havia de facto protuberâncias, fracamente marcadas na pedra, inclinadas contra a face da rocha. Algumas eram proeminências autênticas e outras meramente um apoio para líquenes. Eu não sabia dizer se eram naturais ou se tinham recebido alguma ajuda na sua formação, mas achei que era possível subir por elas, ainda que com saias compridas e um corpete apertado. Com algumas escorregadelas e sustos, e com Jamie a empurrar prestimosamente por trás de vez em quando, consegui chegar ao cimo da rocha e parei para olhar à minha volta. A vista era espetacular. O volume maciço e escuro de uma montanha erguia-se a leste, enquanto abaixo, a sul, os contrafortes se estendiam por uma vasta e deserta charneca. O alto da rocha inclinava-se para dentro, em todos os lados, formando uma bacia rasa. No centro da bacia via-se um círculo enegrecido, com a fuligem remanescente de madeira queimada. Não éramos os primeiros visitantes, portanto. Conhecias este lugar? Jamie afastou-se um pouco para um dos lados, observando-me satisfeito com o meu deslumbramento. Encolheu os ombros. Sim, conheço quase tudo nesta parte das terras altas. Anda cá, há um sítio onde te podes sentar e ver a estrada, onde ela passa perto da colina. A hospedaria também era visível dali, reduzida em função da distância, de casa de boneca a casinha de blocos de madeira de criança. Havia alguns cavalos amarrados a árvores ao lado da estrada, pequenos pontos castanhos e pretos dali de cima. Nenhuma árvore crescia no cimo da rocha e o sol queimava-me as costas. Sentámo-nos lado a lado, as pernas a balançar na borda, e partilhámos uma das garrafas de cerveja que Jamie providencialmente retirara do poço do pátio da estalagem quando partimos. Não havia árvores, mas as plantas mais pequenas, as que podiam crescer nas precárias fendas e criar raízes num solo escasso, brotavam aqui e ali, erguendo o semblante corajosamente para o quente sol primaveril. Havia um pequeno grupo de margaridas sob uma saliência perto de mim. Por isso, estendi a mão para colher uma. Ouviu-se um ligeiro zumbido e a margarida saltou do seu caule e aterrou no meu colo. Fiquei a olhar estupidamente, a mente incapaz de dar sentido àquele comportamento bizarro. Jamie, bastante mais rápido nas suas percepções, espalmara-se na pedra. Baixa-te, exclamou. Uma mão grande agarrou o cotovelo e fez-me deitar a seu lado. Quando me espalmei num musgo esponjoso, vi a haste da flecha, ainda tremendo acima do meu rosto, indo fincar-se numa fenda do afloramento da rocha. Fiquei paralisada, com medo até de olhar para os lados, e tentei agarrar-me ainda mais ao solo. Jamie estava imóvel ao meu lado, tão quieto que até poderia passar por uma pedra. Até os pássaros e os insetos pareciam ter feito uma pausa nas suas cantorias e o ar ficou parado à espera. De repente, Jamie começou a rir. Sentou-se e, agarrando na flecha pela haste, girou-a cuidadosamente, retirando-a da fenda onde se instalara. Vi que estava guarnecida de penas bifurcadas da cauda de um pica-pau, presas com um fio azul enrolado numa faixa de pouco mais de 1 centímetro de largura, abaixo das penas. Colocando a flecha de lado, Jamie posicionou as mãos em concha, em torno da boca, e fez uma imitação notavelmente boa do grito de um pica-pau. Baixou as mãos e esperou. Num instante, o chamamento foi respondido do arvoredo lá embaixo, e um largo sorriso espalhou-se no seu rosto. Um amigo teu? Arrisquei. Ele confirmou com um aceno de cabeça. os olhos atentos ao estreito caminho na superfície da parede da rocha. Hugh Munro, a menos que outra pessoa tenha passado a fazer flechas como as dele. Esperámos mais alguns instantes, mas ninguém apareceu no caminho. Ah! Exclamou Jamie baixinho, virando-se, a tempo de parar com uma cabeça a erguer-se lentamente acima da borda da rocha atrás de nós. A cabeça esboçou um sorriso semelhante ao daquelas lanternas feitas de abóbora, recortada como um rosto humano, alegre e com os dentes tortos, radiante de prazer por nos ter surpreendido. A própria cabeça era mais ou menos da forma de uma abóbora. A impressão, reforçada pela pele rija, morena e avermelhada, que cobria não só o rosto, mas também o cimo redondo e careca da sua cabeça. Poucas abóboras, entretanto, poderiam vangloriar-se de uma barba tão luxuriante e de um par de olhos azuis e brilhantes como aqueles. Mãos robustas, com unhas imundas, plantaram-se sob a barba e agilmente ergueram o resto da figura na direção do planalto. De certa forma, o corpo combinava com a cabeça, com uma aparência nítida de um doente do Halloween. Os ombros eram muito largos, mas curvados e inclinados, um mais alto do que o outro. Uma das pernas também parecia um pouco mais curta do que a sua companheira, dando ao homem uma espécie de trejeito manco e saltitante. Munro, se este realmente era o amigo de Jamie, estava vestido com o que pareciam ser múltiplas camadas de trapos. As cores desbotadas de tecido, tingido com frutos silvestres, aparecendo entre os rasgões de uma vestimenta disforme que um dia devia ter sido um guarda-pó feminino. Não trazia a bolsa de pelo dos escoceses à frente da cintura, presa ao cinto, o qual era, de qualquer forma, apenas um pedaço de corda esfiapada, de onde pendiam duas carcaças peludas, a cabeça para baixo. Em vez disso, trazia uma bolsa gorda de couro, atravessada ao peito, de qualidade surpreendentemente boa, se considerarmos o resto do traje. Uma coleção de pequenos objetos de metal pendia da tira da bolsa. Medalhas religiosas, condecorações militares, o que pareciam ser velhos botões de uniformes, moedas gastas, furadas e costuradas no couro, e três ou quatro pedacinhos retangulares de metal, cinzentos e opacos, com marcas enigmáticas gravadas na superfície. Jamie levantou-se, enquanto a criatura avançava, saltando agilmente entre as protuberâncias da rocha. Os dois abraçaram-se com efusividade, batendo com força nas costas um do outro, à velha maneira dos homens se cumprimentarem. E então, como vão as coisas na casa dos Munro? Perguntou Jamie, afastando-se e examinando o velho companheiro. Munro baixou a cabeça e fez um estranho som gutural, sorrindo. Em seguida, erguendo as sobrancelhas, assentiu com a cabeça na minha direção e abanou as mãos curtas num gesto interrogativo, estranhamente gracioso. A minha mulher, disse Jamie, ruborizando-se ligeiramente, com um misto de timidez e orgulho na nova apresentação. Casado há apenas 2 dias. Munro exibiu um sorriso ainda mais largo diante desta informação e fez uma vénia notavelmente complexa e elegante, envolvendo um toque rápido na cabeça, no coração e nos lábios e terminando numa posição quase horizontal no chão aos meus pés. Tendo realizado esta surpreendente manobra, colocou-se de pé num salto, com a graça de um acrobata, e bateu nas costas de Jamie outra vez, agora para felicitá-lo. A seguir, Munro iniciou um extraordinário balé com as mãos, apontando para si mesmo, para a floresta lá embaixo, para mim e depois para ele outra vez, com tal variedade de gestos e acenos que eu mal conseguia seguir as suas mãos esvoaçantes. Eu já vira conversas de surdos mudos antes, mas nenhuma executada tão agilmente e com tanta graça. Ai, sim! Exclamou Jamie. Foi a sua vez de lhe dar uma palmada nas costas. Não era de admirar que os homens se tornassem insensíveis à dor superficial, pensei. Vinha daquele hábito de se espancarem incessantemente. Ele também se casou, explicou Jamie, virando-se para mim. 6 meses com uma viúva. Ah, certo, com uma viúva gorda, acrescentou, em resposta a um gesto enfático de Munro. Com 6 filhos, na aldeia de Dublairne. Que bom, comentei educadamente. Pelo menos parece que eles vão comer bem, indiquei os coelhos pendurados no cinto dele. Munro soltou imediatamente um dos animais mortos e entregou-o a mim com tal expressão radiante de boa vontade que me senti obrigado a aceitá-lo, sorrindo e esperando secretamente que não tivesse pulgas. Uma prenda de casamento, disse Jamie. E muito bem-vindo, Munro. Permite-nos retribuir a amabilidade. Com isso, tirou uma das garrafas de cerveja do seu leito no musgo e entregou-lha. Resolvidas assim as cortesias, sentámo-nos novamente, partilhando a terceira garrafa. Jamie e Munro lançaram-se numa troca de notícias, mexericos e conversas que não pareciam menos desenvoltas pelo facto de apenas um deles falar. Quase não tomei parte na conversa, sendo incapaz de ler os sinais de Munro, embora Jamie fizesse o melhor possível por me incluir, por meio de traduções e referências. A certa altura, Jamie indicou os pedaços retangulares de chumbo que adornavam a tira da bolsa de Munro. Agora és oficial, hein? Perguntou. Ou só quando a caça é escassa? Munro assentiu com a cabeça. O que são? Perguntei curiosa. Gaberlunzies. Ah, claro, disse. Desculpa ter perguntado. Um Gaberlunzie é um mendigo itinerante. Com licença para pedir esmola, Sassenach, explicou Jamie. A licença vale dentro dos limites de uma paróquia e só no dia da semana em que é permitido pedir esmola. Cada paróquia tem a sua, para que os pedintes de uma paróquia não possam aproveitar-se muito da caridade da outra. Um sistema com uma certa dose de elasticidade, pelo que estou a ver, comentei, observando a reserva de 4 selos de chumbo de Munro. Bem, Munro é um caso especial, sabes? Foi capturado pelos turcos no mar. Passou muitos anos a remar numa galé e mais alguns como escravo na Argélia. Foi onde ele perdeu a língua. Eles cortaram-na? Senti uma ligeira tontura. Jamie não pareceu perturbado com a ideia, pois aparentemente já conhecia Munro há algum tempo. Sim, e também lhe partiram a perna. As costas também, Munro? Não, corrigiu-se, diante de uma série de sinais de Munro. As costas foi num acidente, que aconteceu quando saltava de um muro em Alexandria. Mas os pés, isso foi obra dos turcos. Eu não queria realmente saber, mas tanto Munro como Jamie pareciam desejosos de me contar. Está bem, disse resignada, o que aconteceu aos pés dele. Com algo que se aproximava do orgulho, Munro tirou os chinelos gastos e as meias, expondo pés largos, achatados, onde a pele era mais rija e áspera, com zonas brancas e brilhantes alternadas com outras vermelhas, como se estivessem em carne viva. Óleo a ferver, disse Jamie. É como forçam os cristãos capturados a converterem-se à religião muçulmana. Parece um meio de persuasão muito eficaz, comentei. Então é por isso que várias paróquias lhe dão licença para mendigar? Para compensá-lo das suas provações em nome da cristandade? Exatamente. Jamie ficou satisfeito com a minha rápida apreensão da situação. Munro também expressou a sua admiração com outro profundo salamaleque, seguido de uma expressiva, embora indelicada, sequência de movimentos com as mãos, que eu entendi também como sendo elogios à minha aparência física. Obrigado, Munro. Sim, ela vai deixar-me orgulhoso, acho. Jamie, vendo as minhas sobrancelhas arquearem-se, virou diplomaticamente Munro, de modo a que as suas costas ficassem viradas para mim e os dedos esvoaçantes escondidos. Agora conta-me o que tens feito nas aldeias. Os dois homens aproximaram-se ainda mais, continuando a sua conversa canhestra com mais intensidade ainda. Como a parte de Jamie parecia limitar-se principalmente a grunhidos e exclamações de interesse, eu pouco podia colher do conteúdo da conversa. E assim passei a ocupar-me com o exame das estranhas plantas que nasciam na superfície do nosso poleiro. tinha colhido um punhado de eufrásias e ditâmenos quando acabaram de conversar. E Hugh Munro se levantou para ir embora. Com uma última vénia para mim e uma palmada nas costas de Jamie, arrastou-se para a borda da rocha e desapareceu tão rapidamente como os coelhos que ele abatera deviam ter desaparecido na sua toca. Tens uns amigos fascinantes, disse eu. Ah, sim, um bom homem, o Hugh. Casei com ele e outros no ano passado. Vivo por conta própria, mas agora que é mendigo oficial, o seu trabalho faz-o circular pelas paróquias. Sabe tudo o que se passa entre as fronteiras de Ardagh e Chest Hill. Inclusive o paradeiro de Horrocks? Perguntei. Jamie assentiu com a cabeça. Sim, e levar-lhe-á uma mensagem minha para mudar o local de encontro. O que desarmará o Dougal, observei. Se estivesse a pensar em encostar-te à parede em relação a Horrocks. Anuiu. E um sorriso torceu o canto da sua boca. Sim, é verdade. Era quase hora de jantar quando chegámos à hospedaria. Desta vez, no entanto, o grande cavalo preto de Dougal e os seus 5 companheiros estavam parados no pátio, a mastigar feno com satisfação. O próprio Dougal encontrava-se lá dentro, a limpar da garganta a poeira da estrada com cerveja. Cumprimentou-me com um aceno da cabeça e virou-se para saudar o sobrinho. Em vez de falar, no entanto, ficou ali parado, a cabeça de lado, a olhar para Jamie com sarcasmo. Ah, é isso, disse finalmente, no tom satisfeito de um homem que solucionou uma charada difícil. Agora sei o que me fazes lembrar, rapaz, virou-se para mim. Já vi um veado perto do fim da época do cio? Perguntou num tom confidencial. Os pobres animais não comem nem dormem durante várias semanas, porque não podem perder tempo entre derrotar os outros veados e atender às corças. No final da época são só pele e osso. Os olhos estão fundos e a única parte deles que não treme é o seu. O final da frase perdeu-se num coro de gargalhadas, enquanto Jamie me puxava escadas acima. Não descemos para o jantar. Muito mais tarde, quando estávamos quase a adormecer, senti o braço de Jamie à volta da minha cintura e o seu hálito morno no meu pescoço. Isto nunca para, o meu desejo por ti? A sua mão acariciou-me o seio. Mesmo quando acabo de sair de ti, desejo-te tanto que sinto um aperto no peito e os meus dedos doem de querer tocar-te outra vez. Segurou o meu rosto no escuro com as duas mãos, os polegares a acariciarem os arcos das minhas sobrancelhas. Quando te seguro com as duas mãos e te sinto tremer assim à espera que eu te possua, meu Deus, quero dar-te prazer até gritares debaixo de mim e te abrires para mim. E quando tiro de ti o meu próprio prazer, sinto como se te tivesse dado a minha alma, juntamente com o meu corpo. Rolou para cima de mim. E abri as pernas, contraindo-me ligeiramente quando ele me penetrou. Ele riu baixinho. Também estou um pouco dorido. Queres que pare? Envolvi-lhe as ancas com as pernas em resposta e puxei-o mais para mim. Tu paravas? Perguntei. Não, não consigo. Rimos e balançámo-nos juntos, devagar, os lábios e os dedos a explorarem no escuro. Já percebi porque é que a Igreja diz que é um sacramento, disse Jamie com ar sonhador. Isto? Perguntei espantada. Porquê? Ou pelo menos sagrado, disse ele. Sinto-me como Deus quando estou dentro de ti. Ri com tanta força que ele quase saiu de mim. Parou e agarrou-me os ombros para me imobilizar. Onde está a graça? É difícil imaginar Deus a fazer isto. Jamie retomou os seus movimentos. Bem, se Deus fez o homem à sua imagem, devo supor que ele tem um pênis. Começou a rir também, perdendo o ritmo outra vez. Embora, Sassenach, tu não me lembres muito a Virgem Maria. Sacolejámos nos braços um do outro, a rir até nos soltarmos e rolarmos cada um para o seu lado. Recompondo-se, Jamie deu-me uma palmada na anca. Põe-te de joelhos, Sassenach. Porquê? Se não me deixas ser espiritual a respeito disto, Vais ter de aturar os meus instintos mais básicos. Vou ser um animal. Mordeu-me o pescoço. Queres que eu seja um cavalo, um urso ou um cão? Um ouriço. Um ouriço. E como é que um ouriço faz amor? Perguntou. Não, pensei, não vou dizer, não. Mas disse. Com muito cuidado, respondi, não contendo a gargalhada. Então, agora já sabemos. Há quanto tempo esta piada existe, pensei. Jamie sussurrou numa bola, arfando de rir. Finalmente, rolou para fora da cama e pôs-se de joelhos, tateando à procura da pederneira. Brilhou como âmbar vermelho na escuridão do quarto quando o pavio se acendeu e a luz aumentou atrás de si. Voltou para a cama a sorrir. Eu ainda sacudia a cabeça sobre a almofada com espasmos de riso. Passou as costas da mão pelo meu rosto e arvorou uma fingida expressão de seriedade. Está bem, mulher. Estou a ver que chegou a altura de exercer a minha autoridade como marido. Ai, sim? Sim. Mergulhou para a frente, agarrando umas coxas e abrindo-as. Soltei um gritinho e, ao tentar libertar-me, arrastou-me para a cabeceira da cama. Não, não faças isso. Por que não? Deitou-se ao comprido entre as minhas pernas, a olhar para mim. Continuou a segurar nelas com força, impedindo-me de as fechar. Diz-me, Sassenach, por que não queres que eu faça isto? Esfregou o rosto na parte interna de uma das minhas coxas, a barba espetada a arranhar a pele fina. Se sincera, por que não? Raspou a barba no outro lado, fazendo-me espernear e torcer-me desesperadamente para me libertar, mas em vão. Afundei o rosto na almofada, fria contra o meu rosto afogueado. Bem, se queres saber, murmurei, não acho, bem, receio que não. Quer dizer, o cheiro. A minha voz definhou num silêncio embaraçoso. Houve um movimento repentino entre as minhas pernas, quando Jaime ergueu o corpo repentinamente. Passou os braços em torno das minhas ancas, pousou o rosto na minha coxa e riu até as lágrimas lhe correrem pelas faces. Meu Deus, Sassenach, disse por fim a resfolegar com a risada. Não sabes qual é a primeira coisa que se faz quando se quer conhecer um novo cavalo? Não, respondi perplexa. Ergueu um dos braços, exibindo um tufo macio de cabelos cor de canela. Esfregas o sovaco no focinho do animal algumas vezes, para lhe dar o teu cheiro e fazê-lo habituar-se a ti, para que não fique nervoso contigo. Ergueu-se sobre os cotovelos, espreitando por cima da elevação da barriga e dos seios. É o que devias ter feito comigo, Sassenach. Devias ter esfregado a minha cara entre as tuas pernas logo da primeira vez. Assim eu não ficaria arisco. É arisco. Baixou o rosto e esfregou-o deliberadamente para cima e para baixo, resfolegando e respirando com força a imitar um cavalo. Contorci-me e pontapeei-o nas costelas, com o mesmo resultado de quem pontapeia uma parede de tijolos. Finalmente pressionou as minhas coxas para baixo outra vez e ergueu os olhos para mim. Agora, disse num tom que não admitia oposição, fica deitada quieta. Senti-me exposta, invadida, impotente e como se estivesse prestes a desintegrar-me. O hálito de Jamie era ao mesmo tempo quente e frio na minha pele. Por favor, disse, sem saber se estava a querer dizer por favor para ou por favor continua. Não importava, ele não pretendia parar. A consciência fragmentou-se em inúmeras sensações distintas. A aspereza da fronha de linho, salpicada de flores bordadas. O odor oleoso do candeeiro, misturado com o cheiro mais fraco do rosbife e da cerveja, e com os vapores ainda mais fracos do perfume das flores a murchar no copo de vidro. A madeira fria da parede contra o meu pé esquerdo e as mãos dele firmes nas minhas ancas. As sensações giravam em remoinho e aglutinavam-se atrás das minhas pálpebras cerradas num sol brilhante que crescia e diminuía e que finalmente explodiu com um estalido sem som que me deixou numa escuridão quente e pulsante. Indistintamente, de muito, muito longe, ouvi Jamie sentar-se. Bem, assim está melhor, disse uma voz, ofegando entre as palavras. É preciso um pouco de esforço para te pôr submissa, não é? A cama rangeu com uma mudança de peso e senti os meus joelhos serem afastados. Espero que não estejas tão morta como pareces, disse a voz aproximando-se. Arquei o corpo para cima, com um som incompreensível, quando tecidos extremamente sensíveis foram finalmente apartados em nova investida. Meu Deus! Exclamei. Houve um risinho junto ao meu ouvido. Eu só disse que me sentia como Deus, Sassenach, murmurou ele. Nunca disse que era Deus. Mais tarde, quando o sol nascente começou a obscurecer a chama do candeeiro, acordei do sono, com a voz de Jamie a murmurar mais uma vez: Isto para, Claire? O desejo? A minha cabeça tombou no ombro dele. Não sei, Jamie. Realmente não sei.